YJ462. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da fraternidade. Felicidade e alegria. No Rio de Janeiro, 8h56. Plantão Rio Notícias. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia restringiu a exportação de seringas e agulhas ao incluir os produtos entre os que precisam de uma licença especial para serem exportados. Segundo a portaria editada pela Secretaria, a restrição começou a valer no dia 1º e a mudança foi solicitada pelo Ministério da Saúde em 30 de dezembro. Ao Ministério da Economia, a pasta afirmou que a medida é necessária para que o governo federal possa adotar o Plano Nacional de Imunizações dos insumos necessários na realização de todas as etapas das vacinações programadas, sem o prejuízo do plano de vacinação contra a Covid. No Rio 859. Plantão Rio Notícias. Nossa próxima edição é às 9h55 e você continua na companhia de Cláudio Ferreira aqui na Rádio Rio de Janeiro. E agora com o programa Mulher Brasileira. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 9h, pelo horário de Brasília. Pela sua Rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora, no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Nove e 19. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. 9h19, segunda-feira, dia do Roçando Klinger, e aqui no Mulher Brasileira. Rossandro Klinsey, e você na Rio? Você tem um plano de vida? Definir como planejar sua vida pode ser a diferença entre fracassar e alcançar sua meta. Existem pessoas que parecem ter isso bem claro desde cedo. Quero ser astronauta, e passam a vida em busca desse foco, sem deixar que nada, mas absolutamente nada, o desvie do objetivo. Às vezes elas ficam até cegas, deixando de viver experiências afetivas, de viver o presente, sempre com a meta em mente. Essas pessoas realizam e inspiram muita gente. Outras pessoas vão mudando ao longo da vida. Quero ser bombeiro, professor, médica, empreendedor. Isso muda com o sabor das emoções. Elas curtem o caminho e não a linha de chegada. Você agora deve estar se perguntando qual o melhor modelo. Não existe o melhor modelo. Tanto faz ter uma meta desde a infância ou mudar ao longo da vida. Não é isso que determinará o bom resultado ou fracassos sucessivos. O que realmente conta é saber planejar nossas metas, seja de curto, médio ou longo prazo. O estabelecimento de metas dará à nossa mente o poder de imaginar o nosso futuro ideal, seja profissional ou pessoal. E o mais importante, nos descreve e estabelece diretrizes para alcançar tais objetivos. E por que isso ocorre? Somente quando compreendemos nossos desejos e necessidades é que podemos definir expectativas razoáveis de realização. O estabelecimento de metas afeta a motivação interna e externa. Não é de estranhar, por exemplo, que todo atleta profissional de alta performance ou qualquer profissional bem-sucedido só começa um novo projeto depois de ter um plano de ação consistente, claro e viável. Somente quando temos as metas claras é que podemos traçar os objetivos a serem alcançados. Por sua vez, os objetivos direcionam nossas ações. E o mais importante, somente com objetivos claros sabemos fazer escolhas difíceis, como, por exemplo, a de manter as atividades relevantes e a de nos livrar do que é irrelevante, o que pode incluir nos afastar de pessoas e situações que não acrescentam na satisfação de nossos objetivos. Existem vários estudos sobre o estabelecimento de metas e escolhi um para apresentar, que foi feito pela Universidade de Harvard. Um estudo concentrou-se na graduação de estudantes da Harvard Business School para explorar como as metas bem planejadas e bem escritas afetam o desempenho e a realização dos alunos no futuro. Os participantes do estudo foram divididos em três grupos. O primeiro grupo, em que os participantes não tinham nem metas, nem planos de concretizar. O segundo grupo, por sua vez, ele tinha objetivos definidos, mas não tinha planejamento de como executá-las. O terceiro grupo tinha os objetivos e os planos de ações bem definidos, prontos para alcançá-los. Os resultados revelaram que, entre os três grupos de graduados, o terceiro grupo, que teve seus objetivos escritos com planos concretos para alcançá-las, se saiu muito melhor que os outros dois grupos. O estudo foi uma inovação no campo do planejamento de metas e estabeleceu o fato de que a anotação de metas e a forma de como planejar alcançá-las descrita é sem dúvida o processo inicial mais crucial para alcançar o sucesso. Como podemos perceber, o estabelecimento de metas é uma ferramenta essencial para a autoavaliação, tanto no nível pessoal quanto no profissional. Somente quando temos metas claras e precisas é que podemos estabelecer um roteiro de onde estamos indo e qual o caminho certo que nos levará até lá. É um plano que nos mantém em perspectiva, vendo todo o cenário e traçando caminhos e modos de caminhar. Por isso, quanto mais efetivamente fazemos nossos planos, maiores são nossas chances de alcançar o que pretendemos.